mobile station. Group of guys in an old Cutlass. I guess an off-white in color, parked in a parking lot for a long time. Watch the clerk. Can we rest? Manda mais uma pra gente, porque tá começando mais um Tosco Chanchada Podcast. Aqui é Anderson Meira, vulgo perna, junto com o seu Nonô. E quem mais, velho safado? Eu tô aqui com o Vinícius. Bah, prazer em conhecê-los. Falo direto da fronteira. Brunin. Diretamente de Rolândia. Vanessa. Oi. Ela é homem? É homem ou lobisomem? Não, eu sou mulher. Ah, pra você que você ia falar assim, eu sou uma quase mulher. Também com o Dinheiro Preto, mais conhecido como Fernando do Cu Preto. Bah, mandar um abraço pro CTG de Curralinho. Estamos aqui também com... estreando hoje, Renata. Oi. Ah, é verdade, peraí que tem um colega meu aqui, rapaz. O fofinho, ele é tão fofinho, gostosinho, faz uma garupa, rapaz. Paulinho, direto de Campinas. Ah, vamos tomar uma polar aí, tia. Todos apresentados, então a gente vai pro episódio 23 mais 1, né, cara? É isso aí. Porque o Tosco Chanchada não admite falar aquele número, né? Qual? Aquele número não nos pertence. Aquele número que não se... Dá uma dica. Algo que não se pronuncia é o quê? Algo impronunciado. Isso, então. Esse número é... Unspeakable. Ele fez curso de inglês com o Joel Santana. Do Montreal. Unspeakable, Leonardo. Pô, então... Ele chama o Joel Santana de professor. Ó, oh, o Perna tá se contorcendo em dor aqui, velho. Nós vamos pro e-mail, hein? Música do e-mail aí, galera. Bota a música do e-mail. Começando mais uma sessão aqui com o Blá Blá Blá do Perna, com a língua totalmente travada, a voz mais pior de ruim do que nunca. Que o marimbondo picou sua beiça? Não, isso é o que sobrou do Lola Bartosa 2009, cara. Havia. Quem fez a faxina lá, hein? Eu não sei, mas quem for fazer aquilo vai sofrer, velho. Amanhã no canjão da escola vai ter um pouco da faxina, né? O famoso gumito, né, cara? Gumito. Pra quem curtiu Lola Bartosa 2009, né, foi muito bacana. Pra quem não foi, fica pro ano que vem. Mas vamos pros comentários e e-mail que não teve nenhum, viu, Alemão? Por quê, cara? Cara, eu acho que a galera esqueceu o e-mail do Tosco Chanchada, né? Qual é que é o e-mail, cabra? Isso, relembre aí, cara. e-mail@toscochanchada.com. Mas teve vários comentários aí, né? Começando pelo Rodrigo do Quarto Sinistro, que não falou nada de interessante. Nossa, que comentário, hein? Não é? Ah, finalmente. Assim como o senhor seu panda. Outra múmia. E Hugo Soares, né, cara? O que ele disse aí? Hugo Soares disse: luz para o computador ligar, R$90. Internet para ouvir o Tosco, R$130. Ver o Leonardo Bob se fuder no Tosco, não tem preço. Aliás, um dos chamativos aí, né, do episódio anterior foi a nossa singela homenagem a Leonardo Bob, né, que fez um bem danado aí de ter comentado, né, a respeito da sessão de comentários e e-mails, né, que a propósito a gente voltou, né? A gente só fez aquilo lá pra falar pra ele, pra ele pensar que a gente ia mudar, mas... Pegadinha do malandro. Pegadinha do malandro. É isso aí, galera. Ó, é o seguinte, tivemos aí um feedback da galera que ouve Tosco Chanchada e disse que não faz diferença esse lance do comentário estar junto com o episódio, comentário grande, pequeno, médio, huge motherfucker. Então a gente voltou e a partir de agora você pode usar aí os recursos de última geração do player, né, de MP3 do, ou do seu próprio PC aí, né? É, opa, qual é? Qual seria o recurso, Perna? Ah, você pode usar aí o forward, né? O famoso FF. É, o FF, né? Se você acha que a sessão de e-mails está grande e tal, e você, ou você não gosta de ouvir a sessão de e-mails e comentários, você acelera aí e vai diretamente pro episódio. Também. Simples assim. Tá resolvido o problema, né? Aí comentário também do Wagner Brito, né? Lá do, da Rádio Blá, né? O site é blablaismo.org, se eu não me engano. Olha só, hein? Que é um podcast musical. Se fosse o Vinícius, falaria Rádio Blá. Como é que seria? É isso aí, camagadas. Entrem no site do Wagner Brito, www.radioblá.org. Ele diz aqui no comentário que a teoria do Vinícius de que a partir lá da fronteira, né? Fronteira imaginária aí entre o estado de São Paulo e o sul, né? Começando ali por Ourinhos ali, tudo gaúcho, cara. É, eu concordo. Leonardo Bob. Olha ele aí. Ah, menino bom esse, hein? Põe esse. Aquela musiquinha. Leonardo Bob disse, então, gostei da ideia dos comentários. Já começou errado, né, cara? Mas enfim. Vou ler de novo. Gostei das ideias dos comentários em um arquivo à parte. Não, vou ler de novo, peraí. Gostei da ideia dos comentários em um arquivo à parte, agora sim, perfeito. Vírgula. Pois somente os que tiverem interesse ouvem. Aí ele dá várias risadas. Fui onado pelo Tosco Chanchado e ficou muito engraçado. Depois que ouvir o podcast, volto pra comentar novamente. Então, Leonardo Bob, a sua ideia não vai ser aceita. A gente vai voltar ao normal, que é o que a gente quer fazer, a gente manda na gente. E vai, a gente também vai mandar aí um gramática pro Leonardo Bob, né? É verdade. De redação e estilo, pra ver se ele aprende a escrever nos comentários, cara. Tem também aí o comentário da Nayara, que é do Filmes com Legenda, né? E Cataratas do Nayara, né? Ui. E se não me engano, cara, ela é a nova participante do Pauta Livre News. Ah, é verdade, cara. Agora, Pauta Livre News com o reforço. É, e que reforço, hein? É. Ui! Nayara, cuidado com o Perna, que o Perna te pega. Não precisa nem estar aí, viu? O Torinho disse para eu vir aqui e ouvir o podcast de comentários sobre o Leonardo Bob. Só tenho três palavras para dizer. Mijei de rir. Olha só, mano. Socorro. Mulheres mijam, cara. A edição ficou muito boa, tanto lendo o comentário quanto xingando ele, enquanto ainda falava no fundo. Muito bom e mega death. Mega Del. Ficou foda no final também. É, rolou a Symphony of Destruction, né? Que é uma das melhores músicas aí do Megadeth, que lançou um disco esse ano e eu achei uma porcaria só. Mas enfim. Esse cara virou crente, é verdade, mano? Quem? Ah, O Marty Friedman? Não, sei lá. Alguém virou crente lá, por isso que ficou ruim. Ah, o Mustaine não era de... Isso, bom. Acho que foi ele mesmo, hein? É? Cara. Acho que foi o vocaleiro mesmo. Ai, caralho. Parece que até lançou um CD aí, separado. Nossa, e agora é o quê? Mega Gospel crente. Of Destruction? Mega crente agora. Agradecimentos também ao Fabrício, ao Maru... Magu. O Bart, que está de volta na cidade de Marília, né? Será que ele vai participar de algum episódio, Perna? Em breve, vários episódios aí, enquanto o Bart estiver aqui na cidade de Marília. Padre, que é uma bichona. Né? Comentário do Alexandre, que é irmão da Vanessa. Ah, então é ele. É o próprio, cara. Ele disse, ficou muito bom e como sempre, quem, Perna? Eu não. Nem eu. Sempre aprendo alguma tosquice com cada novo episódio. Não conheci o Didi Allen e rachei o bico com o vídeo. É um vídeo que tem aqui no post, pra quem não viu ainda, quiser vir no post anterior. E só aproveitando o assunto Rockstar, daqui a pouco eu vou para o Morumbi. Ué! Eita! Você vê que a gente não está inventando, não. Né? Comentário de número 18 do episódio Rockstars e seus exageros, olha lá. Eu vou para o Morumbi, ponto final. Mentira, ele falou, vou para o Morumbi ver ao vivo um dos meus preferidos, Angus Young e companhia. Não sei se vocês acham esse de si coisa de velho, mas eu acho eles muito foda. Rock and roll clássico, cru, sem frescuras, e uma combinação perfeita de uma Gibson SG mais Marshall no talo. Nas mãos de um cara que parece estar possuído pelo capeta enquanto toca. Imagina. Não. Que isso, cara. E o capeta tem aquela perninha frenética, né? É verdade, cara. É o famoso perninho, né, cara? Mas chegar no inferno, cara, porque você vai pro inferno, certeza, claro, né? E tá lá o capeta. Você fala, quem é o capeta? Ah, é aquele cara ali que parece o Angus Young. Angus Young não, o cara. O Malcolm McDonald. Aí ele fala, e vocês podem até me zoar, mas na semana passada eu fui ver o Twisted Sister. Cara, eu, se eu tivesse a oportunidade, eu assistiria um show do Twisted Sister, foda-se, cara. Foda-se, eu gosto da música, não dos travecos que cantam ela. Tirando o visual bizarro, os caras mandam muito bem. Dee Snider é um puta rockstar e sabe comandar um show ao vivo com poucos. O show é nota 10. Ele falou do show do AC/DC, alemão. Não sei o que você acha, mas eu vi algumas cenas do show na TV. E na moral, cara, o cara sair da casa dele, não sei se é o caso do Alexandre, mas o cara sair da casa dele pra ir numa arquibancada, ficar numa distância, ainda mais no Morumbi, que tem alguns pontos cegos, cara, que ninguém vê porra nenhuma. Só não tem olho cego, né? Cara, pra assistir o show do AC/DC, cara, ah, vai a merda, cara. Assistir o show no telão, né? Você deve pagar no mínimo uns R$300 pra não ver o show. Cara, vai a merda, bicho. Pra ouvir, melhor ficar pro lado de fora. Mas é isso aí, Alexandre, um abraço e fica... Aí fica ligadinho. Temos aqui o filho do Jack, né? Jackson. E ele diz o que, cara? Fala toscarada, é isso? Toscaradade. É. Eu acho que é meio indiano isso aí. É, outro psicopata. Fala toscaradade. Legal o cast. O assunto foi bem escolhido. Exclusive, achei bem inovador e inédito na podesfera. Acho que Rockstar é um maluco que tem grana e legiões de puxa-sacos. Vocês acertaram totalmente. Se não fossem artistas, estariam no hospício ou na prisão. Ou afundado no tóxico. Mas tirando a parte de se chapar, quem não ia querer uma vida daquelas, pô? Até eu que sou um Zé Ruela foda ia aproveitar pra caralho se tivesse trocentas mulheres querendo me dar. E uma galera atendendo minhas exigências mais absurdas. Enfim, valeu, parabéns e abraço por trás. Aí Pernet falou diretamente ao senhor. Então, mas aqui eu quero lembrar que aqui é output, né? Lembrando então... que o perna até por trás pode atingir. Ele deu uma lambada pra trás e tá fudido. Quero dizer pra galera que esse episódio aí, né, dos Rockstars e seus exageros, foi uma pena que a gente perdeu muito conteúdo legal por falta... Culpa, né, do Torinho. O primeiro culpado é o Torinho, né? O segundo é o microfone. E o segundo é um cabo maldito que acabou com a nossa gravação, tanto que atrasou e muito o episódio. Atrasou mesmo. Culpa, né, sua também. É, culpa minha também. Estamos trabalhando para melhor atender todos os ouvintes do Tosco Chanchada. Estaremos trabalhando. Oh yeah. Tem comentário também do Kio Caio César do Farrazine, cara. Olha só, rapaz. Farrazine que comemorou aí alguns anos, que eu não me lembro agora, mas fez aniversário aí. Tem anos então já. É, já tem, cara. Olha, já dá pra comer. E ele diz o seguinte: salve Toscaiada, muito louco o cast, a galera tá afiada com o assunto. Com relação aos comentários, pra mim é indiferente estar separado ou não, ouço tudo de ponta a ponta. No interior dizemos que quem gosta, gosta com bosta e tudo. Porra! Verdade, cara. Diga isso quando for comer um traveco. Mas é uma opção interessante, tem boas chances de agradar a maioria. É, mas a gente já vai mudar aqui, né? Então... É, foda-se o Leandro Ponto. Caras, achei que no finalzinho do cast a coisa desandou um pouco. O que é ser rock, super pop, whatever star, ficou meio arrastada. Verdade, concordo. Nossa, mas é o álcool, né, cara? É o álcool. E olha que o Hendrix nem bebe, hein, cara? Solução simples, fez show e lotou um Maracanã, por exemplo, é alguma coisa fodástica. Star, abração. Comentário aí que definiu totalmente o episódio 23, cara. Pode dar, pode querer. Comentário de... Bruno Azul. Bruno Azul. Bruno Azuis. Ele que tá fazendo a propaganda do da Tim agora. Oi. Mas eu acredito que seja um novo ouvinte, cara. É, olha lá, novo ouvinte. Mais um novo ouvinte chegando. O que ele diz aí, alemão? Ele diz, depois de descobrir o Tosco Chanchado e ouvir todos os episódios... Cara, coitado, bicho. Coitado. Agora estou em real time na edição e falo que vocês estão na lista de melhor podcast. Oh yeah. O que você acha disso, Perno? Olha, cara, eu não faço podcast pra ser o melhor, não, né? Não. Faço podcast porque... Eu quero ser o mais fodão. Eu não quero ficar perto da minha mulher, dos meus filhos, dos meus amigos. Arrumo uma desculpa pra ficar editando essa porra aqui. Até a noite. Você é um trabalho, né? É, eu a também, propósito, né? É. Valeu, Bruno Blues, mais conhecido como... O Azulão. Alemão, por falar em Azulão, cara, eu me lembrei de um caro ouvinte nosso... conhecido como Roldão, ou Big Hold. Ah, rapaz. Que ele é o... né, descobrimos, né, quem é o usuário de número 69... Da comunidade do Orkut. Da comunidade do Orkut, do Tosco Chanchada. E agora precisamos revelar o prêmio pra ele. É, né? Ele tá louco pra saber, cara. Então, música para prêmio. Pois então, Big Rodo, querido membro número 69, pedimos encarecidamente que mande o seu endereço para a gente, porque o senhor acaba de ganhar, inteiramente de grátis, do nosso participante Fernando, o 69 com brinde. O que seria Perno 69 com brinde? Explica ele. Cara, o Fernando, o Big Rodo deve saber que o Fernando tem uma napa aí. Nariz de pendurar gaiola, né? As mais generosas, né, cara? E como ele disse em alguns episódios aí passados, ele, no 69, né, ele tem arma secreta aí, que é o fio terra nasal, né, cara? É isso aí. Por isso, Big Hold, mande todos os seus dados que enviaremos aí totalmente grátis, Fernandinho. Enviaremos o Fernando pra você. E pra quem ainda não conhece, qual que é a comunidade, alemão? A comunidade é Eu Ouço Tosco Chanchada, naquele site pouco conhecido, brabo, orkut.com. Ui. O nariz do Fernando é tão grande que ele não pode fumar mais com perigo de ser multado por ter fumado embaixo de lugar coberto. Então já pode esperar o 69 com um brinde que vai ser terrível pra você. Vai que é tua. Você não queria? Então toma. Abraço agora. Da cocaína, remove meu escroto, injeta solução salina. Durante o dia, poderá minha bunda, depois usei na cara de um anão que é corcunda hoje. Comentário aí do nosso ilustríssimo amigo aí, Jabor Hill, do Pirata Cast. Olha só, também conhecido como Michael. É, cara, olha que coisa. Rapaz, o cara tem nome. E ele diz o seguinte, fala aí, alemão. Ele diz, desisti de tentar ouvir o podcast na sequência e resolvi ouvir logo os três últimos episódios de uma vez só. Ficou 3 horas ouvindo. Socorro, cara. Ou mais, né? Os outros que estão no HD, eu vou ouvindo depois. Esse episódio foi muito bom. Eu acredito que vocês são o melhor podcast de humor da atualidade. Ah, cara. Nós merecemos palmas, né? Palmas para nós. Mais. Obrigado. Ele diz, são muito espontâneos e a galera é engraçadíssima. Olha, Perno, falou até de você, que a edição é ótima. Porque você é o único que edita. O maldito, né? Você é o corno cara, desgraçado, né, cara? Porque o povo fala, não, porque eu sou do Tosco Chanchada. O que você faz lá? Ah, eu vou lá e gravo. Eu vou lá e falo merda, né, cara? É verdade, bicho. Eu vou lá e gravo, ué. Beleza. Aí ele diz mais: quanto ao lance de colocar os e-mails em um arquivo de áudio separado, eu acho meio esquisito, na minha opinião. Tem um errinho aí de concordância. É, mas enfim. Eu acho, na minha opinião, que tá meio esquisito. Mas se der certo, ponto pra vocês. Mas não vai dar, fudeu, Leonardo Bob, tomou no cu. Leonardo Bob se fudeu nessa. Aí ele diz: grande abraço e obrigado por ter ajudado a divulgar o Deu Pau e o Pirata Cast durante o Prêmio Podcast 2009. Valeu mesmo. Valeu aí, Jabor Rio, que é um cara que o que você precisar aí em relação a podcast, é um cara que está sempre pronto a ajudar. E é uma grande personalidade aí, né? É uma grande personalidade, né? Por isso, se você não conhece o Pirata Cast e o Deu Pau, que é um novo projeto solo, né? Oh. De Jabor Rio, né? Dá uma conferida lá, eu acho que é deupau.com. E o Pirata Cast é baupirata.com. Muito bons. Comentário do nosso querido All Might, do Profissional de Bermuda. Li a biografia do Slash e constatei que ele foi um porra louca. Foi nada. Que isso, cara. Por ser uma autobiografia, é bem provável que ele tenha exagerado em algumas coisas. Mas mesmo assim, o cara já foi movido a heroína e vodka. Cara, por falar em heroína e vodka, eu... Lá no Lola Bartoso eu vi uma garrafa de vodka, assim, rapidinho, de relance. E eu estranhei, eu tive que olhar de novo, porque eu olhei e parecia que tava escrito Kagov, sabe? Mas aí... o quê? Engov. Não, na verdade era Kadov, parece. Eu falei, cara, igualzinho. Em russo isso deve ser cadáver. Bom, ele disse que é um livro muito legal esse do Slash, né? Que pra quem curte rock and roll, não necessariamente Guns N' Roses aí, vale a pena. Neste livro deu pra constatar o quanto Axl Rose era bom músico, mas ao mesmo tempo o maior babaca do mundo. Quanto aos e-mails estarem num arquivo separado, pra mim não faz diferença. Pois é. Chupa essa, Leonardo Bob. E como pra quem não faz diferença é a maioria, pra quem não faz diferença então é melhor ouvir já o episódio de uma vez com comentário e tudo, a gente deleta essa ideia. Comentários comentados. Vamos para o episódio 23+1. E como a gente gosta muito do Leonardo Bob, esse episódio vai para você, amiguinho. Você é aquele tipo de cara que tem um cogumelo no lugar do pinto? Sua rola é 50% cabeça? Seus amigos não cansam de te chamar de saca-rolha? Chegou! Exclusivamente para você, camisinhas cabeção. E para você, negão pintudo, temos as versões mangueira e borrachão. Camisinhas cabeção, o preservativo do homem masculino. Definição de homossexualismo, Renata. É só uma coisa, não existe mais homossexualismo, é homossexualidade. Porque homossexualismo pega a conotação de doença, e não é doença. Refere-se ao atributo, característica ou qualidade de um ser, humano ou não. Isso, cara? Ou não? Eu tive um cachorro gay, cara. Que sente atração física, emocional e estética por outro ser do mesmo sexo. Como uma orientação sexual, a homossexualidade se refere a um padrão duradouro de experiências sexuais, afetivas e românticas, principalmente entre pessoas do mesmo sexo. O termo também refere a um indivíduo com senso de identidade pessoal e social com base nessas atrações. Como é que ela tá? Tá legal, cara. manifestando comportamentos e aderindo a uma comunidade de pessoas que compartilham da mesma orientação sexual. Puta coisa chata do cara. Eu não sabia que usava tudo isso pra definir homossexualidade. Também o cara só tinha que dar o cu, cara. E outra, e lá disse que é atração física, quer dizer, emocional e estética. Puta, você prestou atenção, ou seja, cara, não é e ou. Quer dizer que se eu tiver só uma delas, eu não sou gay. É, se der o cu, sem atração física. Só deu o cu por ser vergonhoso, perdão. Só porque você é bicha, meu. Não, se eu der o cu sem atração emocional. É o famoso dar o cu pro esporte, né? Então, que afinal, entre amigos não é viadagem, é zoação. Cara, mas ela falou de estética também. Estética, estética tá ligado com a beleza, né? Então, assim, você achar um cara bonito, automaticamente você é homossexual, cara. Não, tem que ter todas juntas. Você achar bonito e sentir atração física. E dá o cu, hein? Eu só acho bonito. Tá, mas eu só dou não cu. É tipo... Você dá o cu e acha bonito, mas você não quer compromisso. Então você não tem o emocional que ela falou aí. Você é uma putinha viadinha suja. Não, velho. Não. Segundo o conceito, ele não é nada disso. Não. Ele é macho. Eu sou macho pra caralho. Bah, mas tu não sabe que eu sou macho? Mas é, a gente só tá falando do homossexualismo masculino, mas também tem o feminino. E mas daí é legal. Então, mas aí não só compreende dar o fiofó, cara. Ou o cu também. Daí, como diria a Bia, é soprar o xaxinho, né, cara? Briga de aranha? É. Colar velcro, né? Cat fight? Ralar o coco. E tem buraquinho no coco, né? Claro. Não, mas então, mas daí já... A gente não critica, porque daí é diversão, cara. O feminino é diversão. Pra gente. Pra gente, né? Então, mas é estranho isso aí. A mulherada também tem isso, achar o homossexualismo masculino atrativo, divertido e etc? De jeito nenhum. Duvido! Não, em hipótese alguma. Mas é claro que vocês não pagam pau pra ver um homem com a rola do outro na boca? Deve ser super divertido para vocês. Se não gostassem... Toda risada, né? Se não gostassem lá na fronteira... Não teria casamento. Não teria casamento do mesmo sexo, que é proibido ainda, por isso que moramos na fronteira. No Uruguai é permitido, entende? O homossexualismo feminino interessa, assim, pros homens? Será que porque rola aquela fantasia do cara tá lá dividindo ali a parada com as duas? Ou só ver mesmo a mulherada ali, uma lambendo a outra, é interessante pra cacete? Ó, eu acho o seguinte, meu. Se você percebe que a mina só gosta de mulher e a outra só gosta de mulher, você tá fodido. Não tem a menor graça, vai porque embora, você não, cara, vai entrar no meio. Você vai ficar só olhando. É, as duas se pegar. Vou morrer não, e correndo risco, né? Porque você corre o risco de repente entrar numa dessas. Tomar, né, uma dedada. E ser até errado, né, porque, cara? Porque tem uma ativa. Então. Ou as duas são ativas. Como é que é isso? Eu não sei. Como é que é? Como é que é, então, meninas? Como é que é? Como é que é, menino? Homossexualidade feminina. Aqui usa. Não tenho ideia. Aqui usa aquele. Eu acho que as duas são ativas. Não, o negócio reveza. Aqui usa aquele cinta com o pinto, é ativa no momento. Ah, nos filmes elas usam. Então, se for igual de filme, isso é legal o homossexualismo feminino, velho. Que vale dinheiro também. Geralmente tem umas minas gostosas só, né, meu? Mas e a realidade? Então, exato, verdade. E cara, a realidade? Verdade, isso. Cara, na época que tinha o Conexão aqui, nossa, cara. Não! Tinha umas mulheres assim que, tipo, era mais macho que nós tudo aqui. Cara, junto. As mulheres de camisa, feio, camisa masculina, calça, social. Coisa do Corinthians, do Calunga. Parecia o Rui Chapéu, cara. Cara, coçando o saco imaginário, manja, tu não tem saco. É. Mas, cara, coçando o saco imaginário, era feio o negócio. E as minas são boas na sinuca, velho, no pra truco, foda mesmo, cara. Deve até jogar videogame essas filhas da puta aí. Então, mas quando. É, assim, é que mulher, cara, ela é mais discreta, saca? O cara que é homossexual e tal, assim, ele tende a querer extravasar. Não. O cara homossexual é sossegado. O extravagado é o bichinho suja. Ah, é. O que passa do limite é o Fred Mercury, entendeu? Aquele naipe. Porque tem a diferença do cara que é o homossexual, o gay, ficou na dele lá, e o Ney Mato Grosso. E o Leão Lobo. Cazuza, né, cara? O Cazuza eu achava até meio sossegado, assim. Louco. Muito sossegado. Nossa. Então eu não acompanho, assim. Tem umas mulheres que não são nem um pouco diferentes. Nem um pouco, elas, cara. Elas são bem mais masculinas mesmo. Então, mas no visual, né? No assim. Nas características, nos trejeitos. Nos trejeitos. Então, mas assim, a proporção de desvairados e de desvairadas é menor, cara. Sim. Assim, a mulherada geralmente é mais na dela ali e tal. Tanto que algumas, a mulher só percebe porque leva uma indireta, assim, até assusta, né? Eu acho que tem muita mulher homossexual que mantém o lado feminino dela normal. Ela só tem atração por outra mulher. Geralmente os caras não, os caras viram mulher mesmo, né, meu? Querem, ou querem parecer, sei lá. Eu não entendo essas coisas, tipo... O cara que é, sei lá, a mulher que é lésbica, tipo, se veste como homem. Porra, ela não quer uma mulher que gosta de mulher? Ela tem que se vestir como mulher pra arrumar uma parceira da hora ali, mano. Verdade. Mas ela quer ser o homem da relação. Cara. Isso é bizarro, cara. Ah, é homossexual. Opa, é bizarro. Não pode falar isso, não, ó. Vai cortar tudo isso aí que vocês falaram. É, não pode falar que é bizarro. É normal. Acontece. Não sei. Eu acho que ela deveria ser. Vê a definição de bizarro aí no Wikipedia. Bizarro. Coisa esquisita. Pra ler. Aí coloca, inimigo do super-homem. Apareceu em super-homem número 3. Né? Não, mas esse lance de se vestir é meio relativo, porque até mulheres heterossexuais, cara, elas se vestem pras outras mulheres também. Porque a crítica em cima disso aí é muito... O problema é só as que tiram roupa pra outra mulher. Por que homem gosta de falar isso, cara? Não existe isso. Ah, não. Não, imagina. Mulher odeia mulher, cara. Não, isso é verdade. A não ser as homossexuais. A gente gosta de se arrumar. Tem muita mulher que não gosta de se arrumar e pronto. Não, assim, é que você tá falando de uma exceção. Você mas... sabe muito bem vamos, que homem não vamos, repara ali. Todo mundo sabe. Os que reparam. Oi, os que reparam são os viados. Não são. Viu? Já falamos um sintoma. Pô, então tem muito mais viado no mundo que eu imagino, hein? Então, os viados, na verdade, eles são mais detalhistas, né? Eles vão saber a marca da roupa, o modelo, o tipo de sapato. Mas, assim, os homens reparam com uma mulher. Não, se chegar uma mulher com o cabelo cortado, que cortou dois dedos do cabelo pra três pessoas, o que vocês acharam? As duas pessoas que perceberam é uma viada e a outra é lésbica. Eu percebi que a Tati tinha cortado o cabelo quando o Fernando falou, cara. Mas ela praticamente raspou a cabeça. Pra mim, mulher, tá vestida e pelada. Será que eu sou viado porque eu reparei que ela cortou o cabelo? Claro. Oh, você é viado do Rio Grande do Sul. Não, mas eu não sinto... É só atração física. Não tem a parte emocional. Que merda, cara. Tipo, troca-troca, assim. Reza a lenda, você não faz troca-troca quando você é criança, você faz depois de grande, cara. Você vai fazer, já fez, como é que... Eu fiz, mas a atração era física só. É, você fez... Você não sendo macho. Opa. Então tá bom. Não, fiquei sabendo que o Bruninho fez pelo ritual ali, pá, envolvia. Vamos aproveitar que tem duas mulheres aqui, cara. A gente ouve falar muito, né, molecada aí, os meninos e tal, na infância aí, com esse lance de troca-troca e tal. Rola algum lance homossexual com as meninas? Rola, ah, na rola. Minha não rolou, não. E agora, vocês acham que tem chance de rolar? Agora, nesse momento, duas? Assim. Não, mas só pra gente exemplificar. Oi, Renata? Agora? Não, não rola. Agora? Ah, nós só temos duas puritanas, velho. Que adianta trazer mulher? É aí, ó, tô falando, velho. Não, porque assim, ó. Tá, então vamos embora. Ah, eu pensei que ia fazer o concordar. Depois da internet aí, cara, depois dos anos 2000, virou moda as meninas adolescentes ficarem se beijando e colocando no Fotolog. Concordo com você. Não, é verdade. Não, eu concordo. Na minha... Não, é verdade. Na minha adolescência... Meu, a gente vê as menininhas de hoje em dia, 17, 18 anos, todas são bi. Maioria, cara, que eu conheço, que eu já vi. Então, que mas... Maioria, tudo também. Mas só o São Paulo é tri. Na época da Vanessa, por exemplo, não rolava porque as meninas estavam escondidas no armário. Cara. Não, não é porque... na época da Vanessa. Que mancada, é época da Vanessa. Não, é. Então, nos anos 70, nos anos 60, eu acho que rolava, sim. O que a senhora acha, Vanessa? O que a senhora acha, Vanessa? Rolava, mas não tinha internet, né? Rolava, não tinha Fotolog pra pôr a foto. Mas tinha LSD a rodo, rapaz. Você acha que não rolava, mano? E ninguém tinha coragem de ir lá revelar as fotos. Não, imagina, cara, esses caras de foto que revelavam foto. Quantas fotos essas não pegavam, cara? Eu, se trabalhasse em foto, chegasse em fotos daí, eu ia copiar tudo pra mim, cara. Mas só de mulher, tá? Não ia ter nada emocional. Não. Eu acho, assim, que na nossa época de adolescente, a long time ago, existia, assim, só que as lésbicas estavam mesmo mais no armário. Lembro de uma cantada que eu recebi, eu devia ter uns 14 anos. E, assim, nem foi uma cantada muito, mas pra época eu fiquei chocada de passar mal. Tchutchuca, vem aqui com o seu tigão, vem lá em casa. Foi uma coisa do tipo... suas pernas são gostosas e tal. Mas uma coisa que eu não esperava, entendeu? E eu passei mal na escola. Teve vômito e tudo, porque eu não esperava aqui. Gente, você imagina. Hoje em dia, uma menina de 14 anos levar uma cantada, ela acha normal. Dependendo, até gosta. A menina é gatinha, Rê? Não. Ah, duvido. Acho que ela é gatinha. Ela era bem macho, assim, pra época. Tudo. Não era um menino, não. Na época eu já sabia bem a diferença. Foi. Ah, tá, desculpa. Ah, tirou. Mas agora você esqueceu, pelo jeito, né? Miserável. Uma vez eu saí com o cara... Digo. Tava andando perto da igreja São Bento, cara. Daí eu ouvi um, tipo, mexendo comigo, assim. Parecia a voz do meu primo, cara. Eu olhei, cara, dois viados sentados, cara. Falei, vai tomar no cu. Qual foi a cantada, Fernando? Não lembro, tipo... Ô, lá em casa! Bonito. Ah, assim. Não. Os bonito é coisa de viado, cara. Cara tem mau gosto. Se fosse chavequinho melhorzinho, né? Ai, esse nariz lá em casa. Eu acho que é a única... Cantada, mais perto de cantada de gay que eu já tomei. Da primeiro ano eu voltava a pé da faculdade, né? Não tava afim de pegar o ônibus, eu tava a pé. E o lugar que eu passava é onde ficavam os garotos de programa. CTG. Mais ou menos. Ali naquele viaduto que demoliram. Viaduto. Eu passava ali e ficava os garotos de programa, né, cara? É um viado adulto. E uma vez eu tava indo, eu vi um professor meu deixando um cara numa esquina. Falei, nossa, bizarro, né, cara? O cara já tinha fama de viado, deixando o cara na esquina, e eu continuei a pé. Daí mais pra frente, o professor meu passou devagarzinho de carro, olhando pra mim, assim, tipo, pra ver se eu era também. Eu falei, filha da puta, cara. Aí no outro ano de faculdade você já não vinha mais a pé, né? Não, e direto, eu ia a pé de carro. Você vinha com o professor. Tirei carro. Vinha com o professor, né? Aí você vinha com o professor, né? Aí eu... Seu bicho. Direto, eu passava lá, os caras passavam devagarzinho, olhando, assim. Teve uma época que eu enchi o saco disso, cara. Eu ia com pedra na mão, cara. Eu falei, se esses viados passar olhando, cara, eu jogo essa pedra. Por que foi o que... Foi pro Mosca que uma vez o viado mexeu com ele. Não sei. Aí eu não sei. Aí, tipo, o viado mexeu com ele, se liga. E os caras ligaram, tipo... Não sei se foi o Alisson quem ligou pro Mosca. Tipo, como se fosse esse viado, né, cara? O Mosca começou a andar com uma faca, velho. O cara andou com a faca o ano inteiro, eu acho, meu. E você teve alguma experiência? Assim, geralmente as lésbicas, elas pegam no pé, assim, igual... Aqui no pau elas não pegam, né? Tem que pegar onde dá. Eu não sei, pelo que vocês falam, assim, dizem, né, que os homens falam que os gays não chegam muito, assim, eles sabem quem é, quem não é e tal. Mas as mulheres, eu acho que elas chegam mais, assim, eu também acho. Em outras mulheres, assim, tipo, vai que cola. Essa mesmo que me deu a cantada, ela ficou um bom tempo, ela passava assim na frente da minha escola e tal. Então, assim, de uma certa maneira, ela tava me coagindo, né? E pagando pra ver. Mas a mulherada, eu acho que chega mais junto. Acho que ela tinha fetiche por vômito. Nossa, vomita em mim. Na minha boca. Você sabe que o Mônica Massa tem uma cena assim, vai né? Vai tomar no seu cu. Sei que, né? Eu tenho uma assim também. Falei. Não, mas eu acho que eles sabem quem faz parte e quem vai... Quem é uma vítima, entre aspas, em potencial, meu. Por isso que chegaram no Fernando... Pode ser. Não, mas é que assim, o cara sim, que... É, sim. É que assim, a gente dividindo as coisas, pegando os caras... Pegando os caras que são homossexuais, só que ficam na deles e tal, que procuram outros homossexuais, ou diferenciando desses caras aí, geralmente de mais idade, que vai atrás de molecada e tal, cara. Véi safado. É, pode-se dizer assim, entendeu? Chegou aí, Nonô. Chegou aí, Nonô. Que falaram aí? Eu tava. Fernando falou véi safado e olhou pra você, seu Nonô. Ah. Pega no saco do vô. Faz um carinho. Não, você sabe a diferença de homossexual e de viado, cara? Eu não, cara. Porque homossexual é quando é com seu filho. Viado é o filho dos outros. O pior era um viado que tinha na vila lá, Vinícius. Você lembra que... Eu não sei de nada esse cara. O cara é perigoso, alemão. Não, não vou falar o nome, não. Bom. Mas o cara falava assim, você me come, eu te quebro na porrada. Pensa o Exterminador do Futuro. Verdade, viado, cara. Verdade. Já... Não, pra mim ele falou... E aí? Não, eu falei, eu não curto. Não, ele tá quebrado? Não tá quebrado. Não, sabe o que? Porque assim, cara, tinha um lance com esse viado aí que era o seguinte. ele... Não, ele tinha um lance... Com você? Que é assim... Não. Ele tinha uma parada lá que era o seguinte... Ele ameaçava a molecada, porque ele era lutador de full contact e tal, e o cara assim... Ele era velho? Não, ele tinha por volta acho que de 25, ele era mais velho que a molecada. Anos. Ele era mais velho que a molecada, ele ia trazer a molecada de 13, 14 anos, entendeu? Então era velhão. Cara. É, assim... Molecada é, era. Comparado sim, mas ele era um lutador de primeiro, o cara batia mesmo, saca? O quê? O cara era lutador de full contact, porra. Né? É que o alemão tá dando de migué, mas ele sabe, entendeu? Mas esse cara era o seguinte... Mesmo. Termina de contar a perna, por favor. Tudo. Ele chegava e ameaçava, só que assim, se o cara falasse sério com ele... Agora... Ele desencanava, saca? O máximo que podia acontecer, ele chamar o cara de cuzão e acabou. Mas a molecada que ficava com gracejo lá, seu viado, não sei o quê, cara, ele descia porrada mesmo. Ele chegava, ó, eu falei que ele parecia o Exterminador do Futuro, né? Ele chegava lá, tu, tu, tu. Seu carro vermelho. Roupa. Igual o Exterminador mesmo, velho. O Paulão também já tomou uma cantada discreta, cara. No ônibus. Você tem outra? O cobrador. Ih, rapaz. Tem outra. Conta, então. Não, tava no Berlim, cara. Ficava bebendo, depois que a banda acaba e tal. Teve um dia que um cara chegou em mim, falou, ah, legal a banda e tal. E eu nem... O cara me deu pinta, cara, viado. Eu fui trocar a ideia da banda. Eu falei, ah, banda massa, cara, não sei o quê. Aí ele falou, ah, tipo, você tem como ir embora, não sei o que lá. Tipo, você quer ir embora comigo? Eu falei, não, valeu. Mas a melhor do Paulão é do ônibus, cara. Ônibus, né, cara? Achei que ele tinha falado, você tem como ir embora? Você falou, não. Ele falou, vai embora, cara. Você não tem como você ir embora aí agora. Tá incomodando. Conta do ônibus aí, Paulão. Do velho do ônibus. Ô, Paulão, essa aí? Ah, cara, tá. Não, o velho, ele tocava, sei lá, clarinete, que porra que era. Instrumento de sopro. É. E, tipo, ele foi na viagem inteira... De Marília pra São Paulo, do lado, falando que ele tocava trompete, não sei o que. Aí, no final da viagem, ele falou, ele explicou onde ele morava. E ele falou, ó, eu moro, não sei onde lá. Pô, vai lá em casa, que eu te dou umas aulas de graça, não sei o que. Ah, legal. Vai lá em casa. Eu queria que o Paulo colocasse a boca no trombone, cara. Ou lá em casa, ele falou, né? Teve uma vez eu tocando no Cão Pererê. Eu não vi isso, né? Quem conta é a Gabi, cara. Eu tava tocando, daí veio o cara e começou a conversar com ela. Ela não é puta, né? Cara chato conversando com ela, assim. Meio jeito de viado. De repente ela viu o cara, acho que tava sondando pra saber se era namorado ou não. E o cara, ela falou, o cara ficou me secando a noite inteira enquanto eu tocava, cara. E daí depois eu fui pro banheiro. Eu subi pra ir no banheiro e falei, cara, se eu não voltar em 5 minutos, vocês vão lá me salvar. Mas eu voltei. Ô, Vinícius, você lembra daquele cara que era. Precoce. Tomava conta do fliperama que a gente enforcava o catecismo pra ir lá jogar? O negão? O cara era viado. O cara uma vez falou assim, se você quiser jogar de graça aí, só deixa eu dar uma pegadinha. Tira aí no malandro. Verdade, cara. E o cara não... Só se segurar no meu joystick. O cara não guarda roupa, meu. Eu não lembro do cara não, viu, Lemão? Era um bicho. É que o Vinícius estava de costas, por isso que ele não lembra. Ei, amigão, a vida tá dura pra todo mundo, né? Só pra você que tá mole. Teu badalo só marca 6:30. Teu pincel agora é broxa. Seu problema tem solução. Chegou a garrafada do seu Tomé. Feita com a mais pura catuaba. Ovo de codorna, paçoquinha, churubeba, ovo de pata e caracu. Disponíveis nos sabores hortelã e tutti-frutti. Eu quero gozar. Garrafada do seu Tomé. O seu Lulu aprova. Garrafada do seu Tomé. Eu quero gozar. O que era Maria Mole, agora é Tripé. Eu quero gozar. O Ministério da Saúde adverte. Persistindo sintomas, consulte seu cabeleireiro. Eu quero gozar. A vida com você. Voltamos com Tosco Chanchada Podcast. Cara, através da história O que vem à mente é Alexandre o Grande, Calígula. Aliás, assim, se a gente se basear pelos romanos e os gregos, né? É, principalmente aquela parada da filosofia, como é que é estudar filosofia lá, né, isso falando dos gregos, ia estudar lá com um tutor, né? Não sei, aí ele ficava lá fazendo todos os serviços sexuais pro cara. Em Roma, o moleque acho que ia morar com um cara adulto, acho que com 11 ou 12 anos. Pra aprender como é que faz. E nesse período ele era a mulher. Sodomizado. Ele era sodomizado, é verdade. Ele era a mulherzinha na história, cara. Depois viravam bravos, soldados. Mas é o seguinte, né, cara? Não, às vezes o moleque não queria, né, mano? Vai falar que ele era viado? No nosso tempo seria crime, estupro. Era aceitabilidade, era normal. Estupro. Não, claro. É. Igual daqui a 300 anos. Vai ver que o negócio de ser heterossexual é bizarro. É coisa de viado, né? Ser heterossexual é coisa de viado. É que eu não sei se eram os gregos ou se eram os romanos, mas... Os dois. A ideia da mulher era só pra reprodução. E hoje não é assim? Não, porque hoje elas lavam, passam. É, hoje elas são consideradas só pelo prazer. Mas o que o Perna tá falando tem sentido. As saunas eram só masculinas. Eram só os homens. É uma viadagem sensacional, hein? Podia, né? Era uma viadagem, rapaz. É uma orgia homossexual. Põe mais eucalipto, né? É quase uma orgia de traveco, né, velho? Aliás, a Renata falou do Calígula, mas pra quem viu Calígula, cara, viver naquela época era um lance nojento, né? Assim. É que parece que o Calígula era louco, mano. O Calígula... Ele ficou louco porque ele foi abusado quando criança. E essas bizarrices dele aí foi uma das coisas que fez ele enfraquecer lá o poder dele, digamos assim. É pirado. Eu acho que ele dava pra aquele cavalo dele também. Certeza. Ele dava uma de Mônica Matos. Cavalo, ele quis... Fazer cônsul, né? Isso. Fazer o cavalo dele de cônsul. Nomear o cavalo... De cônsul. Aliás, alguns psicólogos dizem que vários problemas com essa parada de sexualidade depende da infância do cara, assim, né? De repente o cara... Mas tem moleque que já nasce com um jeitinho de viado, cara. Não, assim, não todos os casos, mas, assim, tem casos que rola lá um estupro, sei lá, alguma coisa, e a pessoa fica perturbada e... É tipo um botão, né? Ela não pode ficar perturbada, virar estupador também, ou virar homem, não. É, isso é desculpa, cara. Não, realmente, tem alguns casos que depende, assim, da criação, que você percebe, assim, que o moleque é tratado como uma menina, fica mais com a mãe... Criado com a avó. Gosta de sorvete de morango. Saca? Ele, assim, tem algumas coisas que contribuem, né, mas... Tem energia elétrica. Putz. Bora no sítio. Em vez de jogar Mortal Kombat, o moleque fica jogando Mario. Ah, que isso, Vinícius. Não, aí é preconceito da sua parte, cara. Da bunda. É muito fã de DK, né? Tem um gato. Eu tenho um gato, pô. Cara, esse negócio de gato, né? Isso aí é a coisa mais besta, cara. Tem a língua presa. Usa camiseta regata rosa. Pistache. Pelo do peito aparecendo. Totalmente... Falou que o Gene Simons é viado. O cara então, é mano. Village People Style total, né, cara? Mas esse negócio de que gato é coisa de viado, cara? Cachorro é coisa de viado. Viado cacete, irmão. Cachorro te vê, cara, vem toda alegrinha. Cachorro te encoxando. É. O gato me encoxou. Meu gato nem olha na minha cara, velho. O gato, você chega, ele olha pra você e fala assim, idiota. A minha cadelinha, ela é homossexual, cara. Ela é mesmo, cara. Ela... Porque o patrão dela é homossexual. Ela tenta pegar, né, mas a outra não deixa. É aquilo que a gente tava falando, né, pela convivência. É, pela criação, traste que não parece que o dono é roubado, cara. Não, cara, ela fica marcando, assim, ela não, né? A gente fica marcando. Se a gente fica marcando, cara, ela vem na perna da gente, assim, e fica fazendo aqueles movimentos, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, saca? Ritmos característicos, né? Vai e vem característico. Homossexuais famosos? Homossexuais famosos, Vinícius. Eu vou começar com... Vinícius. Assim, lembrando que a gente tem que fazer a separação. A gente tem que fazer a separação entre as desvairadas e os homossexuais. Bicha louca e bicha sussa. A gente escolhe um cara e define se ele é homossexual ou viado. Então, beleza. Eu vou falar um cara e vocês vão definir. Vou falar... Maguila. Maguila, vocês acham que ele tem cara de viado? Eu vou dar muita porra. A mulher dele é mó gostosa, velho. E o Tyson? E o Tyson? Vocês acharam que o Tyson... Não, Tyson é foda, cara. O Maguila lançou um CD de pagode, cara. Ah, tá zoando. É verdade. Eu vi ele meio viado já, hein. Vixe, né? O nenhém da favela lá, mano. Não. Dá um pau na mulher lá. Da ilha do sol. Eu não acho que tem jeito de viado, não. Nossa senhora. tem o Nister Negão e o Nister da Ilha do Sol. Igual a Thumb. Thumb, filha da Gretchen. Aquilo é um dos maiores desperdícios, cara. Ela era uma gracinha quando ela era hétero. Cara, quando ela saiu na Sexy, cara, eu falei... Puta, e ela foi tão lazarenta que ela, cara, saiu na Sexy e virou homem depois. Virou um caminhoneiro, cara. Ela coça o saco agora, cara, e come coxinha pelo bico. E ela pega, e ela tava pegando aquela Júlia Paz, cara, outra atriz pornô lá. É verdade. Ela tava namorando e Júlia tal. Júlia Paz, cara? Júlia Paz, cara. E que cavalona, hein, cara. Filho Exato. Delas vai ser gostoso, vou comer. É, isso aí é marketing, velho. Não, é marketing. Ah, outro assumido, Elton John, cara. Inclusive tentou casar, né? Não sei se parece que... Banda de bicha, né, cara? Parece que cortaram lá, né? Não vou falar nada, meu. Não é dos Beatles, não? Achei que é. John Lennon, cara. Achei mesmo, né? Não, achei que era o outro. É inglês. Que outro? Não, pera aí, eu achei que aquele... O Elton Star. Não, aquele que tem um nome meio assim, ó. Eu confundi os dois. O André é macho, rapaz. Fala assim dele não, irmão. Tá certo que o John Lennon pegava homem ali, né? O John Lennon, diz a lenda, que ele que matou. Pressão psicológica, o primeiro baixista dos Beatles. Porque parece que eles se pegaram, ele ficava fazendo, enchendo o saco do cara. O cara teve um derrame e morreu, cara. Essa lenda, ele não pegava japa lá, meu? Isso no começo dos Beatles. A Yoko Ono. E ele assumiu, o John Lennon assumiu que ele tinha um amor muito grande pelo Paul McCartney. Uma coisa assim, não é, Paulo? É. Eita porra. Um cara, por exemplo, que é crossdresser, cara. Um cara pode ser considerado homossexual? Ele é o quê? Não, cara. Crossdresser. Ele dá o cu? Se ele dá o cu, ele é viado. Ele tem que gostar de dar bunda pra outro homem. Não, o cara... Não, o cara... Gosta de se vestir. Eu acho que dar bunda pra mulher é homossexualismo, tá? Pela definição, é uma tendência científica da coisa, sim, não é? Não, é verdade. É verdade. Atração por homem. Bizarro isso aí, assim, porque... Eu seria moralmente homossexual se uma mulher comesse meu cu. Moralmente, eu me sentiria. Eu não sei, você não ia se perdoar nunca, né? Pô, enfio terra, cara. É coisa de viado. Claro que eu é, Eu também cara. Acho que é. Vamos perguntar pras mulheres. É coisa de viado. É coisa de viado que eu... A Vanessa saiu. Quem calou consentiu, né, cara? Na verdade, a gente editou aqui, mas a Vanessa levou aí um... né? Ficou 2 minutos de silêncio e ainda não respondeu, né? Essa cara de já fiz muito. É. A Vanessa pela cara fez um fist funk. Esse dedo já rodou muito. Até gasto, Fernando. Pode ver lá. Fala, ô Vanessa, fala aí, como foram as suas experiências com o Fio Terra, cara? De antena. Mas sempre tem uma primeira vez, né? Não, deixa eu perguntar uma coisa. Alguém já pediu pra você fazer um Fio Terra, Vanessa? Não. Se pedir agora, você faz? Não. Droga! Pedi, não pediu, mas talvez tenha se insinuado, né, cara? Não sei. O cara que abre muitas pernas na hora do boquete. O que o cara tá querendo dizer com isso, meu? Fala. Eu sabia, às vezes o cara quer peidar. Puta, o cara... Você viu, filha da puta, cara. O cara peidar na hora do boquete, cara, o cara tem que ser muito desgraçado. Ou cagar, né, cara? Peidar 969 também, cara. Puta, velho. 69 deve ser meio bizarro, né? Tipo, ou tipo o Fernando com o nariz correndo, né? Fernando escorre, o nariz Fernando escorrendo 69 e lambuza tudo, parece uma cagada. A mulher com guarda-chuva lá embaixo. Eu sei que ele já tem uma dificuldade enorme em fazer o 69 ficar por cima, porque o nariz dele bate na cama. É incômodo. Ele tem que ficar no finalzinho da cama, a mina dobra o joelho e o narizão dele. Não, mas episódios passados ele declarou que isso aí é a arma secreta dele, cara. Ele já... É o 69 com brinde. Ops! Kinder Ovo. Na hora que acaba, ele faz assim: atchim! E o mundo acaba. Fique ligado, o Tosco Chanchada Podcast volta já. Olá, pequena criança. Você tem um sonho, não é? Quer ser ator, não é mesmo? Mas a falta de talento e incompetência falam mais alto, estou certo? A solução pode estar mais perto do que você imagina. Curso de Interpretação Cigano Igor. Você não entende mesmo, não é, Dana? Você que não entende. Eu entendo sim. Entendo, por exemplo, que se o tempo voltasse, você não fugia mais de mim. Concurso de interpretação Cigano Igor. Você pode se tornar um grande ator sem sair de casa. Adquira agora mesmo o primeiro dos 97 fascículos do curso completo, que vem com uma fita VHS com dicas do próprio Cigano Igor, além de uma roupa de cigano lindíssima. E preste atenção. Se você disser que conheceu o curso através do Tosco Chanchada, você recebe um brinde. Uma pauta com todas as 14 falas do Cigano Igor na novela Explode Coração. Curso de interpretação Cigano Igor. Aprenda com o mestre. Você não entende o que é passar a vida inteira amando uma mulher que seus pais escolheram pra você. Que você não sabe direito como é. Nunca vi o rosto. Bound by wild desire. Seu toba está fazendo bico? Seu apelido é pica-fumo? Comeu pimenta e agora está tomando no cu? Se sua resposta foi positiva, adequira já. Pomadas para hemorroida, Ring of Fire. The Ring of Fire. Voltamos com Tosco Chanchada Podcast. Religião que aceita o homossexualismo? Vocês têm conhecimento de alguma? Cara, eu vi outro dia, acho que lá em Las Vegas, lá tinha uma igreja lá que o padre era gay, cara. O próprio não, padre. Mas gay é normal. E, não, mas não, eles faziam casamento homossexual e o padre era também gay e homossexual. Mas era uma igreja católica? Reconhecida, assim? Não, não sei, mas era católico no esquema, cristã, assim. Católico não pode ser, cara. Católico, pô. Bom, na verdade, ela não proíbe os padres sejam homossexuais. Lá em Las Vegas não pode ter tudo, relação cara. Sexual. Então, justamente. Então, mas se ele não pode ser hétero, ele também não pode ser homo, cara. Não, porque... não. Ele não pode ser porra nenhuma, então. É. Ele é padre. Uma entidade assim. Acima do bem e do mal. O cara que escolhe, meu. Não, ó. Sinceramente, eu acho que o cara que abdica do bom da vida, cara, ele não pode ser normal, cara. Nesse ponto, então, cristãos evangélicos estão no lucro, porque os pastores podem casar à vontade. Mas não pode beber. Mas não pode ser com homem. Mas não né? pode beber. Mas um membro. Que é gay, mas um membro. E namorava um mormon e tal, e tava esperando, fazendo não sei o quê, pra eles poderem ficar juntos, não sei o quê. Uma história. Então, eu quero dizer o seguinte: que há casos, que há pessoas, isso é fato, mas assim, existe alguma religião que não é contra o homossexualismo? Cara? Bola de neve. Eu imagino que budismo não deve ser, cara. Macumba, eu acho macumba. É, eu acho que umbanda, essas coisas, quando eu é. Mas... O Santo Daime também é verdade. O Perno, né, inclusive, falou que quer tomar Santo Daime, mas ele quer, na verdade, a garrafa. Não, não. Fazer uma garrafada, você não deve deixar na geladeira. Ô, Pedro, mas você falou que os evangélicos estão na vantagem porque podem casar, mas eles não podem beber. Aí, tipo, tinha um padre. Como aguentar mulher sem beber? É difícil, é meio uma coisa. Ah, cara. Aí o padre chega assim com a garrafa de cerveja e fala pro evangélico: você não sabe o que tá perdendo. Aí o evangélico chega pra mulher assim: você não sabe o que tá perdendo. E aí, quem tá perdendo mais? Não, o bom é que quem pode beber, fazer as coisas loucão, depois perdão. Jogar a culpa, então os católicos estão na vantagem. A culpa é toda do álcool. Então, não põe a culpa no álcool, cara. Na boa. Mas quem... Ele nunca te fez nada de mal, cara. Mas não é pôr a culpa no álcool. Isso aí... Você só vai usar o álcool pra te ajudar a fazer o que você quer, cara. É só uma desculpa. Tipo de culpa. Não, a desculpa. Na verdade, você é tá... o desculpa, álcool, né? Na verdade, você tá lúcido. Então os católicos estão na vantagem. Eu acho que o Espiritismo também não apoia, mas também... Mas o Gasparzinho é bem gay, cara. É verdade, cara. O Gasparzinho é gay, Gasparzinho. Gasparzinho é bem homossexual. Eu não ponho minha mão no fogo pelo Gasparzinho. Não é gay, não. Vamos falar de personagem de filme gay? Ou aquele vampiro que brilha no não! Ah, aquele cara é muito gay, cara. Como é que cara? É o nome dele? Eu esqueci agora. Edward não é gay. O Mão de Tesoura é gay? Eu acho que o Mão de Tesoura só é frio. Leva um jeito. Não, eu acho que o Mão de Tesoura só é criado com a avó ao extremo. Eu acho que o Edward Mão de Tesoura é assexuado. Mas é cabeleireiro, cara. Não, acho que ele é gay, porque depois ele virou o dono da fábrica de chocolate. Cabeleireiro. Fudeu, ele é gay, então. Claro que não, vocês não assistiram o filme, rola uma coisa. Beleza, outro gay. Mas ele não pega. E aí o Winona Ryder, deve querer roubar as mãos dele, né? Não, mas cara, no Edu... Ele vai bater uma cirica pra ela, cara. Então, mas... Nossa. Ele não pode ele fazer faz a mutilação nela, né, cara? Fist fuck não dá. É. Cara, mas vai ver com o Edward Mãos de Tesoura, não o Edward do... Os dois. Do Eclipse aí? Não, do Crepúsculo. Quem acha que do Crepúsculo é viado? Eu viado, acho, tá? viado, cara. Acho. Todo mundo levantou. Hein? Quem acha que saber o que não significa Crepúsculo é coisa de viado? Viado, cara. Que cor que é essa aqui? É fúcsia? É coisa de viado. O cara porque fica... Macho que é macho enxerga em 8 bits, cara. É. Tons de cinza, eu né, cara? Falar total, que quando né? ele brilha no sol, ele fica fúcsia. Pera aí, mas o cara brilha no sol, como é que é? Ele no... não fica, mas ele não fica pó, não. Ele brilha. É, ele fica cara. Purpurina. É pra ele não morrer. Manda pra uma camiseta do São Paulo nele, assim, se liga. A mina que escreveu o livro não queria acabar com ele... Queria fazer uma trama à luz do dia, então fez que se ele não morresse, só brilhasse. Ó, do Bob Esponja, cara, que desenho. Nossa, Bob Esponja. Eu não acho foda. Que o Bob Esponja é viado. O Patrick tem jeito, Bob Esponja não. Quem é o Bob Patrick? Bob Esponja é espatizante. Patrick eu não sei. É aquele amigo não. Rosa, Bob Esponja. É, Lula. É a estrela do mar. Ah, não, eu nunca vi. Ah, o Patrick é. O Patrick é. E os Teletubbies lá, o lance dos Teletubbies? Todos os caras. Viado, cara. O Tink Wink. Coisa de viado, certeza. É, velho, tinha o lance aí, né? Não deixa o Felipe assistir, cara. Aquele ursinho lá do... O Puff. É o... Não, eu... Não, ele é sonso, cara. Ele não é não, viado. Não, ele é sonso. Tá, não, jeitinho, cara. Mano. Não, quem tem jeitinho é o Leitão. O Leitão tem um ponto né? de mel. Oh, e o Rei Júlio do Madagascar, cara? Eu não acho que o Rei Júlio é viado. Onde é que o Madagascar? O Rei Júlio. Quem que é? Não lembro dele, cara. Oh, e os ursinhos carinhosos? Não, de jeito nenhum. Eles são carinhosos. Não. Mas é que eles fazem carinho assim, mútuo? Eles só são carinhosos de coloridinhos. É igual o Richard. Poder de arco-íris. É, então o Capitão Planeta é viado. Só mas... arco-íris já é uma bandeira do caralho, né, cara? Não, cara, o... do caralho, né? O Capitão Planeta não é viado, mas é aquele do coração. Coração, você queria ter o poder do coração, cara? Ô, velho, eu posso... fazer o coração das minas baterem por mim, velho. Oh! Só assim mesmo, né, cara? Molhar, cara. Esse não, é candidato. Disso eu faço depois, mas primeiro você tem que olhar pra minha cara, molhar, velho. Cara. Primeiro você tem que olhar pra minha cara, velho. Não, Vinícius. Só assim mesmo, hein, cara. Não, o poder é legal, sim, do coração. Não, mas na hora eu... Fala aí, o poder do coração, né, mano? Fala aí. Não. Fala aí, alemão, do coração aí pro Vinícius, cara. O poder do coração. Já falou. Cara, os ursinhos carinhosos têm alguma fêmea no meio? Agora que eu não lembro. É, ninguém fala. Isso não, não. É citado que eles são lá. Mas isso é. Mas isso é importante saber se tem alguma fêmea ou não? Porque não. Eles eram felizes, cara. Ó, os snorkels com aquela porcaria na cabeça. Os snorks? Será que é? Tá ligado? Não, né? Não. Eram sim, cara. Eram... Ah, o Morph é uma camisinha na cabeça deles, né? Eles são viagra, né? O Gargamel só queria isso. Usar eles como viagra. O Gargamel de apomolescência. É, os azulzinhos, né, cara? Ah, faz sentido, cara. É bom que já vinha junto, né? O viagra e a camisinha, num pacote só, cara. É o kit. Tem um desenho patrocinado pela Pfizer. Tosco Chanchada Produções apresenta a maior boy band de todos os tempos, diretamente de Porto Rico, Los Perulitos, Paco Ramírez, Guacamole, Guantanamera e Juan Burrito. Los Perulitos. Hola, yo soy Guacamole, y en serio somos Los Perulitos, y ahora vamos a cantar los lanos de mayor suceso, Perulito que mantenga. No estalle tu Morumbi. Los Perulitos. bate, bate, bate. Pirulito que já bate. Quem gosta de mim é ela, mas ela. Quem gosta dela não sou eu. Pirulito que bate. Mais um grande bate, evento. Bate. Tosco Chanchada Produções. Los Perulitos. No mercado de trabalho, eu não sei se é por causa do preconceito, mas... cabeleireiro é viado, não tem o quê. Assim, barbeiro algumas... é viagem. Algumas profissões ficaram marcadas por... Fisioterapeuta. Fisioterapeuta. Enfermeiro. Enfermeiro não, cara. Não. Massagista. Enfermeiro sim, pera. Enfermeiro é? Sim. Louco. Design interiores, sim. Design interiores, mas design não. Mas fisioterapeuta, cara, é um cara muito sortudo. Porque pergunta quantos homens tinha na classe do Vinícius, que é fisioterapeuta. Viado. Quantos... Olha, na minha classe tinha um bicha, aí, uns quatro homens. Ele era bicha ou era homossexual? Não, ele era. Ele começou como homossexual. Aí depois ele tomou uma bebida. Mas ele é homossexual, ele tentava esconder, mas não. Homem-sexual. Mas é aquele que não conseguia esconder. Tinha um jeitinho. Ele não conseguia fechar a porta do armário. Tinha um jeitinho, se liga, mas depois jogou bosta. Programador, por exemplo. Programador, eu conheço um programador viado só. É, eu também. Tá aqui agora. Não, é você ou o alemão? Não, mentira, eu tô programador viado. Não, eu não sou programador, não, velho. O cara que criou o Orkut, ele é gay. Casado com os caras. Ah, é? Casar, tudo mais? Casar, tudo mais. Você viu isso no Orkut dele, né? É. Relacionamento. É o número 1, cara. Se digitar profile 1, colocar o número lá, é o dele. Você quer, é verdade. Você quer uma ele nunca me aceitou como amigo, cara. São de bicha, de viado. Só tem não, não dá pra todos. Cabeleireiro. Mas tem muito, muito mesmo. Maquiador. Jogador de futebol, cara. Nesse meio aí só rola... Vanessa, você não entende futebol. Dizem que muito jogador não fala de mais futebol nada, é gay, cara. Mas tem muito, é muito mesmo, as categorias de base. A Vera Verão, aquela quase mulher, famosa, que eu não falar bicho, eu falo bicho, ela parece aqui e fala epa, epa, epa, veja lá como fala sua filhidosa, sua 171, bicha não, eu sou uma quase Teresa Colo. Ela falou que ela namorava um jogador de futebol, cara, que ela teve vários casos com jogador de futebol. Não, nas categorias de base, então, velho, nem se fala. É muito, muito feia a coisa mesmo, pelo que... Aqui em Marília tinha o treinador do... É, o treinador fazia festa. Cara, era o treinador de base do... Putz, disse que pra você entrar era só sentar no banco. Só pegar a bola. Então, o Ronaldo, cara. O Ronaldo realmente, ele tava numa loucura, assim, que ele não... Reconheceu. Como que ele não reconheceu, cara? Vai saber. Mas ele fez... Ele fez, velho. Já era. Ele deve ter beijado, não deve? Pelo menos. Então. Ah, cara. Puta no beijo, traveca, essas coisas, tipo no beijo. Pô, mas é muito feio que ele traveca pra ele confundir, cara. Nunca saiu com puta. Deve rolar uns amassinhos, umas coisas assim, até chegar à conclusão. Uma pegadinha. Clitóris gigante. Nossa, sua mão é linda e grande. Peluda. Outra profissão é o estilista, né, cara? Que, assim, são profissões que não é que o cara seja, mas a pessoa olha e já fala, meu, esse cara... Mas 90% é viado, cara. Não dá pra... Daí você tá queimando teu filme falando isso, cara. Estilista, besta. Parado, assim, de os homossexuais irem pra essas profissões e tal, é porque eles não conseguem nada nas outras ou é por escolha, cara, será? Porque é viado e já escolhe essas coisas. Ah, eu sou viado aí. Uma coisa leva a outra. Então, mas assim, são profissões que lembram, assim, são profissões que é coisa de mulher, é isso? Pode ser coisa de mulher, é verdade. É. Tipo, o cara... Eu sou viado, você é pedreiro, eba. Você tá na enxada. Se bem que há um vídeo no Orkut Inclusive, é, né, assim... Agora no Orkut deve ser por vídeo, é. Deve ser por vídeo no Orkut agora. No YouTube, tem. Todo pé. É, não, é... Enfim... No Orkut do pé, ele é... mas se o vídeo tá lá, tá no Orkut, não tá? Não, tá no YouTube linkado no Orkut. Ai, nerd, não tá, vai. Essa merda, fala o nome do vídeo. Não, tem um vídeo que mostra um pedreiro catracando o outro. É verdade. Não tem? Ponte. Tem, cara. Tem qualquer profissão. Tem em todos os lugares e em qualquer profissão. Existem realmente algumas profissões que... Mas é que o pedreiro fez ali por necessidade mesmo. Né? Eu acho que até lenhador pode ser bicho, né? Todo mundo existe, claro. Isso ainda, né? Ô, louco, é lenhador. Né? Quer mais do que Village People? Olha a roupinha dele. O que, que tem lá? Tem um índio. É o operário. O policial. Policial. Pedreiro. Tem o cara do... Construtor. Não, mecânico, não tem mecânico. Construtor. Não, tá faltando um. Um advogado. Um estilista. Um lenhador. Um lenhador. É, ah, eu não sei, velho. Eu fiz o terapeuta, ficava fazendo massagem todas as meninas da minha sala lá. Cara, ó. Eu não sei como é que. É. Não, cada um vê. Aqui na região tem a BR-153 e tal, que vem caminhoneiros de todos os lugares do Brasil. E a gente sabe que muitos. Pegam traveco. Né? Pegam os travecos aqui no posto de gasolina. Os caras, esses caminhoneiros estão necessitados ou eles são realmente gays e as mulheres não sabem, cara? Eu acho que isso é perversão. Meu, eu posso estar necessitado, não é por isso que eu vou pegar um traveco. Eu não sei o que eles passam, mas você faz uma viagem de uma semana. Eu consigo ficar uma semana sem comer e voltar e não ia estar esperando. Não, mas tem uns que ficam 2-3 meses fora, cara. Não importa, eu consigo ficar 2-3 meses. Vai num puteiro, cara. Não, bate punheta, porra. É, mas... Prefere bater punheta. Que... Vai num puteiro, puto também tem na rua igual isso traveco. É viadice isso. Mas é que em São Paulo você não pode circular caminhão dentro da cidade. Os travecos de Marília tem os corpos mais bonitos que as putas de esquina, cara. É porque os travecos de Marília, cara, violento. E metem bem, viu? Digo. Ronaldo, beijo, Marília. Esportes que são pra homossexuais somente, cara? É assim, com exceção de marcha olímpica. Marcha atlética. É, atlética. Não, acho que nenhum esporte é criado com esse intuito, mas tem esportes que... Proporcionam. Que chamam, parece, né, velho? Atraem. Indicam. É, tipo aquela dança, tipo aeróbica. Aeróbica é um esporte? Yes. Yes. Esportes de contato, Vinícius. Tem uma luta, eu acho que é... Meu, ali perto da Rússia. Eu acho que algum país que saiu da União Soviética lá, os caras passam óleo no corpo e lutam, meu. Cara, isso é... Ah, tipo... É verdade, cara. É, tipo, velho, tipo luta tipo... livre no gel, assim. É, mais ou menos isso. Ah, luta no gel é uma delícia, caras, hein, cara. É, com os negão lutando, né? Seu safado. Não, não vale dar mangueirada, não vale dar mangueirada. Perna tranquilo de mangueira. Tênis é um esportinho bem gayzinho, viu? Não pode gritar lá, não é pode. É um esporte fresco. É que na verdade também, você vê. Gol também. Mas não pode gritar, mas você pode ficar fazendo. É, então. Já pode ter orgasmo, oh, lá, mas não pode. Oh my god. Não pode xingar os outros. No máximo bater palma devagarinho. Eu sei lá, é muito bichinho. Cara, não é esporte. Mas, aliás, eu acho que isso aí é até preconceito, mas se fala muito do balé, cara. Ah, acho que isso aí é preconceito, cara. Mas é foda você ficar usando aquele colã, com aquela mala que fica sempre do lado. Mas, por exemplo, irmão, não tem aquele bagulho embaixo d'água lá, como é que é? Nada sincronizado masculino. É a mesma roupa. Então, mas não é, então, mas não tem nada sincronizado masculino. Aí um cara resolve praticar nada sincronizado. E aí, ele é bicho? Então. É, claro que é. Eu respondo, é. Não, cara, mas se a gente for falar de roupa, por exemplo, o ciclista usa aquela roupa. É verdade. Não tem, não existe. Shortinho, agarradinho. Não existe nada sincronizado masculino. Na Olimpíada. Assim. É porque o homem por si só não é sincronizado, né? É, eu acho que é verdade, cara. Então não poderia ter uma ginástica olímpica masculina. Nada descoordenado masculino. Então, mas é. Aqueles caras de ginástica olímpica, eles parecem meio viadinho. Boia, né? Então, cara, mas é porque eu quero dizer o seguinte, o que que leva a gente a pensar que o cara é viado? É o biotipo, assim, um cara que a gente não conhece, tá? O que leva a gente a pensar que o cara é viado é o jeito de bicho. Não, porque a gente vê um cara... Chevette, cicletes, pistache. Se o cara falar 30, o cara é homem. Se o cara falar 30, se o cara... Original. Se o cara pedir uns cicletes de pêfego, o cara é bicho. Então, cara, mas mulher não fala desse jeito, olha, cara. É isso que eu não consigo entender. Eu também não entendo isso. Sabe uma coisa que eu percebi? Eu tava vendo esse carinha da minha sala aí conversando com as meninas, né? Aí ele falou, tava no ônibus, não sei o quê. Aí chegou um menino e sentou do lado dele. Ele falou assim, meio pras meninas da minha classe. Se fosse eu falando com elas, eu não ia falar com um menino sentou do meu lado. Eu ia falar que um cara sentou do meu lado. Se fosse uma criança, eu ia falar com um pivete sentou do meu lado. E se fosse alguém mais velho, eu ia falar com um velho sentou do meu lado. Eu não ia falar um menino. Um menino. Um menino sentou do meu lado. Quem fala isso é menina, velho. É. Não é? Você fala menino? Boa definição. Cara. Guri é coisa de viado. É. Porque é gaúcho. Pia. Então, mas... que pia, Vinícius? Pinto. Pode crer, eu não pensar. Ó, o esporte de viado é o tal do softball. Tudo que é soft é coisa de viado. Olha só, né, cara? Né, soft yes, né? Essas coisas. Give ass. Badminton. Só que é violento que se pede. É, badminton parece que é a bolinha mais rápida que tem nos esportes. Qual que é esse mesmo? É, tipo uma peteca de uma parede, assim. Jogar tênis com a parede. Ou seja, uma tremenda falta do que fazer, né, cara? Nada, os caras ganham dinheiro. É um exercício, né? Se você acha que ficar sentado na frente do computador editando podcast... Não, mas eu nunca falei que isso era esporte. Ah. Pera, tem algum podcast? É esporte que dá pra ficar sozinho, né, velho? E não é querendo ser o advogado do diabo, saca? Mas eu acho, assim, que muitas vezes os caras olham na TV, assim, e usam uns argumentos totalmente machistas pra falar que o cara é viado ou não, cara. Tipo assim, você... E fala porque ele é viado e porque ele não é viado. Não, ele falou que é viado. Falou? Falou. É, eu nunca vi. Ele nega até a morte, velho. Eu também nunca vi ele falando. Ele nega não, até a morte. Não, não. Ele, no Fantástico mostrou isso, cara. Não, no Fantástico falou que ele falando que não era. Não, senhor. Ele falou que era. Ele deu uma entrevista. É, eu acho que você não. Falou com ele particular, velho. Não, que é isso. Ele deu uma exclusiva. Tirou a prova dos nomes, cara. Não, cara, ele falou. Não, ele falou que não era, ele tava sendo hostilizado. Falou que todo aquele jeitinho dele lá, falando que não era. Ele falou, tô me sentindo perseguida. É, só porque eu jogo no time do celular, sou automaticamente viado. É assim também, velho. É assim, mas. Cara, pode ser gay também, né, velho? Cidades. Mas não cidades em que os habitantes são, que a gente tem conhecimento de algumas aí que virou até estereótipo, mas cidades que têm nomes que lembram o homossexualismo, cara. Bauru. Fala aí, Bruninho. Fala a sua aí, Bruninho. Rolândia. Rolândia. Quem mora em Rolândia é o quê? Roludo. Ah, então o cara é mágico. Rolense. Não, não, rolense, esse... Rolense, deve ser rolense. Rolandense? Rolandiano. Não, cara, você aí de Rolândia que ouve o Tosco Chanchada, mande um e-mail pra gente quer dizendo... Quer ser zoado? Manda um e-mail. Quer ser esculachado? Não, mande um e-mail dizendo aí que quem nasce em Rolândia é o quê, cara? Eu acho que é rolentando. O que mais tem... Paulópolis. Não, mas Paulópolis vem Ponta de Paulo, Grossa. Né, cara? Ponta Grossa, cara. Ponta Grossa é foda, hein, cara. Então, quem nasce em Ponta Grossa é o quê, é arrombado. Cara? Tem a cidade de Pau Grande, não tem? Que é do Garrincha lá? Tem, parece que cara. Tem, cara. Filomena, né? Ele disse que o Garrincha fazia jus ao nome, hein, cara. É, a proposta é. A Elza Soares disse que o Garrincha mandava bem. É que depois que morre todo mundo vira santo, né? Santo, é pintudo. É. E ela, mas ela falou que o tamanho do milagre dele era gigante. É mais do que andar na água, né? É. Cara, pela cara que a Vanessa fez, quando assim. Ela conheceu o Garrincha. Talvez não tenha conhecido, mas que viu jogar, viu? Na minha época. Não, não gosto de futebol, você não falou que não gosta de futebol. Existem nomes assim que levam assim, o cara a ser chamado de afeminado. Anderson. Assim, Rogério. Anderson Rogério. Cara, são bem, né? Ó, o Wanderlei, assim. Não, eu vou falar. Eu vou falar, dois. Que eu sei que vão me zoar, meu. Alisson. Não, mas Alisson é nome de mulher, na verdade, né? É, então nem é meu. E Fabrício, cara. Fabrício é nome de... Fabrício não é. Eu acho que Fabrício... Olha, eu conheço uns quatro, assim, que são. Tem uns que não são também. Cara, um nome que soa mal pra um cara... Eu conheço, não. Tem um nome que soa mal pra um cara, é o tal de Patrick, cara. Patrick também. Cara, como que... Cauã. Cauê, isso que é nome de viado. Cauê, cara. Não. Viado índio, né? E Pierre. Não é Charleson. Michel. Então, mas pera aí, é que Pierre seria o quê? Pedro lá na França? É, na França. É, na França. Fechou, morreu o assunto. Não é? Patrick também, Patrick deve ser Patrício. É. Meu filho chamava de Patrício, meu filho. Mas e Priscilo? Oi, Priscilo, vem aqui. Priscilo, cara. Não tem, como é que será que tem alguém que chama Priscilo? Deve ter, cara. Certeza, cara. Não é Priscilo. Agora fala o nome de homem aí. Contrário a todos esses nomes. Fala um aí. José. Tonho. João. Alvarenga, né, Vinícius? Alvarenga é bom, hein, meu? Tyrone. Tyrone é de quê? Tyler. Eu li um. Armstrong. Aí, cara, Armstrong. Oh. Né? George. Armstrong. George. Georgião. George é de gay, cara. George é gay, coloca de Jorge. Anselmo, cara, Anselmo é nome de tiozão, velho. Georgião. Orlando, né, velho? Mas é que tem uns nomes que é mais ou menos a época, né? Porque quantos tiozinhos vocês conhecem que chamam Rodrigo? Eu não tenho muitos, mas Antônio vocês conhecem vários, entendeu? Todos, né? Todos. Eu acho que dependendo da época, cara. Imagina quando o Patrick for considerado nome de macho, cara. Alan. Puta que... Não vem, não. Tem gente que fala o pai da Renata chama... Não, chama Alan. Então, não. Tem acento? Não. Ah, então eu posso ler Alan. Qual que é o mais gay, então? Alan ou Alan? Não sei, cara. Os dois são foda. É um empate terrível. É um empate técnico. Cara, mas peraí. E nomes de mulher que soa homossexual, cara? É. Valusca. Porque, por exemplo, Vanusa. Xena. Opa. Ó, tem um nome que é tanto pra homem quanto pra mulher, que é Devanir, cara. Darcy. É. Alisson. Darcy. Nadir. Alisson. Nadir é de homem de mina também. É, então. Cara. Nadir, mano. É, Nadir, cara. Meire. Saco. Saco? Eu não conheço. Eu sou japonês. Sakura Nakajima. É, mano, nome japonês. Talvez essa piada no Japão seja engraçada, né? No... Saco. Ó, nome japonês nunca parece meio bichinha, né, meu? É, também pronunciável, cara. Takodai Tantari. Nanikodai Tijuá. Nanikodai Tantagana. O que é desse certo cidade que viu com a fama de ter um monte de viado? Ó, por exemplo, Pelotas, o pessoal fala que é porque parece que na época, eu não sei muito bem a história não, mas parece que na época, vários rapazes dali, eles... Pelotenses. Vários pelotianos. Vários pelotos dali, eles foram morar, acho que na Itália ou na França, não na sei. Na França, deve foram ser. Foram estudar lá. E aí, de interior. E aí, quando eles voltaram, inclusive, usando as roupas que se usava lá, a moda de lá. Só que as mulheres usavam. Né? Então, assim, pra galera daqui ficou um lance meio estranho e tal. Então, pô, até o Lula fez piada lá, disse que era um polo industrial lá, exportador de viado, cara. Verdade, Pelotas, cara. O Lula falou, cara. Isso eu não sabia. O Lula só fala pérolas. Diz que instalaram um contador até de viado lá, né? Diz que tinha uma pá, assim, quando o viado passava, ela girava. E acabou virando um ventilador gigante. Virou uma hélice. Ah, mas não são só cidades. A região, estado inteiro, né? Região, gente, passou de Ourinhos, cara. O estado do Rio Grande do Sul, né? Eu acho que passou de Ourinhos, velho. Então, assim, mas é, o Rio Grande do Sul é considerado, assim, pela vontade, assim, que os caras têm de ficar enfatizando essa parada do macho? Será? Será que acaba sendo o contrário? Pode ser, né? É que pra paulista tudo é desgraça, né, cara? Eu acho que quando você tenta demonstrar demais uma coisa, que você tem o que esconder, assim. Exatamente. Ah, mas lá no sertão nordestino também tem os... Os cabra macho, né? Cheiras e... É verdade, né? É, mas... Ninguém fala disso. Fala deles. É porque talvez eles pareçam macho de verdade, os gaúchos. E Campinas, cara? Então, Campinas... Campinas é um mistério, mas aposto que foi fundado por gaúchos. Não, Campinas, eu ouvi falar, cara, que há muito tempo atrás tinha muita prostituição lá, né? E tanto tinha garotas como garotos de programa. Coisa então... de viado, falar garotos e garotas. Entendeu? Olá. Você é o Serginho Grosman. Você que fala assim, lá fala, de garoto. Campinas. Até agora eu não entendi isso. É, então, dizem que... O primo que é de Campinas, ele não é gay. Não mesmo. Ele não é. Olha lá, rapaz. Ele só é meio afeminadinho. Qual, o Patrick? Ah, ele é meio afeminadinho. Não, o cara é gente boa. O cara é gente boa. Então, mas... Não é todos, né, cara? Às vezes ele exporta água. Ele fala que ele não toma água de lá. Então, ué. Mas ele toma chuva. Mas aposto que ele já tomou. Mas aposto que ele tomou chuva já, né? Mas por que aqui, Campinas? É, não. Então, Campinas é justamente isso aí, porque parece que tinha uma época lá, não sei hoje, né? Mas tinha muita garota de programa lá, muita mesmo. E não tinha ninguém pra comer. Não. E tinham vários garotos também de programa. Entendeu? Então. Então, mas isso que era em níveis cavalares. Não, entendeu? Eu sei a história real por trás da fama de Campinas. Por trás da fama de Campinas. Campinas Exposed por Vinícius. Ó, Uncut. Eu nunca fui pra lá. Na verdade, eu passei por lá uma vez só, mas não bebi água, não tomei chuva. Nem encostei no Campinense. Você tá imune, então. É. E eu tava vacinado também, né? Acontece que lá haviam mesmo muitas garotas de programa, cara. O pessoal imigrante, gaúcho, toda a galera vinha pra... Meu, vamos pra Campinas, que lá é o lugar das putas. Lá tem mesmo, velho. Lá é legal, vou pra orgia. Era a cidade da despedida de solteiro aqui no Brasil. Acontece que um dia eles chegaram lá e as putas não estavam mais dando conta, velho. Não estavam mais dando conta. Sobrou homem. Um olhou pra cara do outro, começou aí, velho. Caraca. Tô te falando, eu. É tipo aquela piada de hoje é o dia de você ficar no barril, né? É tipo isso aí. É tipo uma marinha gigante, assim. Eles não tinham pra onde ir, cara. Só tinha homem lá, já. Sei lá, meu. Acho bem plausível essa história que eu inventei. Come on, y'all, dude. Y'all are crazy, man. Let's go, shut up, watch.